filme de Spike enquanto o sangue festejava num cenário periférico, clima de mistério. Gritos no silêncio ecoavam seu destino, infelizmente o cemitério. São Paulo é uma puta, seu feitiço é traiçoeiro. Perfume de lavanda misturado com bueiro. Antenas parabólicas que fazem seu papel. Asfalto criminoso, novembro de Babel. Com o desejo calibrado, lá vai ele na calada. A noite na cidade tem fumaça estrelada. Não vejo nada, não ouço nada. Agora é porca puca, água na água rasa. Na Barra Funda ou Vila Clara, tiros e balas debaixo de uma touca ninja. Outra rajada na cara de quem não precisa. Eu quero brisa, novembro continua quente. Tá tudo cinza, por que que não é diferente? Sol de 40 graus, estamos próximos do fim. O que será de ti? O que será de mim? A história vai cumprir. Está vendado, sua espada afiada. Eu vejo tudo cinza, isto é quase tudo ou nada. O tempo quase para, sou culpado ou inocente. O pulso ainda pulsa, bate um sopro que não mente. Novembro é quente, uma lágrima de sangue escorre. Socorro, gente, sou fruto de uma causa nobre. Me dá um choque, agora eu não posso dormir. Me dá um gole, a última frase que eu vi. São Paulo queima, um tirano é de novo eleito. Que povo louco vacilando na escolha do pleito. Que morro os preto e os branco que colar junto. Chove no gueto, a chuva sempre foi de chumbo. Eu tô de luto e ri, agora o papo é sério. Divide a grana e a paz chega de lero lero. Eu quero brisa, novembro continua quente. Tá tudo cinza, por que que não é diferente? Sol de 40 graus, estamos próximos do fim.